Ai, coração de Lisboa, sangrando por tantas feridas, dizem que excesso de amor, tantas rosas comovidas, arde a paixão no teu rosto, e as ondas altas do mar rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto, arde a paixão no teu rosto, e as ondas altas do mar rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto. Com um beijo me prendeste à tua blusa dourada, com outro beijo me deste os mirtos da madrugada. Arde a paixão no teu rosto, e as ondas altas do mar rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto, arde a paixão no teu rosto, e as ondas altas do mar rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto. Maria, filha da luz, ancoraste em meus abraços, e a espuma do sol reluz no segredo dos teus braços. Arde a paixão no teu rosto, e as ondas altas do mar rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto, rolam no fervor do ar. Ai, tempestades de agosto, rolam no fervor do ar.